Salvador, Xamanha 310, passando em GFA. Puxa, 6310, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 059. Autorizado, pouso no zero, 6310. Puxa, 6310 no solo ao 04, Foxtrot 121, décima 1. Salvador, Buenas, 1096, estabilizado em LS, pista 10. Pouso 096, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 059. Desde o ponto, pista 10, agora 096. Decimal 1096, no solo zona 4, direita Foxtrot, 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, pela Foxtrot. Salvador, boa noite, Gol 9081, na aproximação final, baixou e travou. Gol 9081, avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 059. Teve pouso 10, 9081. Golf 9081 no solo azono 8, direita, Foxtrot 121, décima 1. 21, Foxtrot. Salvador, Papa Romeu, November, Romeu, November. Papa Romeu, November, Romeu, November, estou em Salvador. Está no localizador, a 2000 pés. Gente, continue na aproximação, aguardando a autorização de pouso, November, Romeu, November. November, aguardando. November, Romeu, November, confirme pátio após o pouso. Pátio 5, a mais perto. Gente, a baita. November, Romeu, November, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 079. November, livre pouso, passado travado. Lagoa, considera pronto, Scan 3197, sobe para a conexão. Scan 3197, após passagem de tráfego na final, autorizado a linha e manter pista no zero. Posso dar atenção, ali mantém a 0, Scan 3198. Fazer Romeu November no salão de 25, livrando a pista, chame agora 121-1. Scan 3197, decolagem autorizada, pista no 0, vento 160 graus, 059. Scan 3197, decolada aos 27, chame agora o controle Salvador 120-8. 308, boa noite, 07, salve 7. Boa. Salve, Salvador, muito boa noite, é o Azul 2795. Azul 2795, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, 079. Gente, leve pouso. November Romeu November é autorizado, cruzamento pistão 7 ao estacionar frequência livre.